Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Desta semana é que a gripe me apanhou mesmo na curva, portanto hoje estou mesmo em modo low profile. Já me custou bastante fazer este olá. Mas pronto. É assim a vida, a gripe apanha-nos a todos, até aos mais bonitos. Portanto, é mesmo assim. Hoje, como eu prometi a semana passada, vamos ter um especial. Vamos ter um especial com um amigo meu que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, que é o Pedro Constantino. O Pedro vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Foi uma conversa muito agradável, muito, como é sempre, um bocadinho pateta, como tem que ser, e sobretudo muito animada. Portanto, tem lá muitas informações. Eu depois vou postar também, se vocês quiserem ver na minha página pessoal, o link para o download, também o link para o blog do Pedro Constantino. E eu acho que também durante a conversa dissemos também onde fica o blog, e portanto quem estiver interessado sobre esse tema, quem quiser saber mais, quem acha que isso pode ser interessante como tema de estudo, e como aplica, como, e sobretudo como tema para aplicação na vida, quem achar isso, bem, é só uma questão de se poder deslocar lá, que é o máximo que eu posso fazer por vocês. Já sabem que eu gosto de fazer o trabalho por vocês, mas não todo, porque senão não tinha graça nenhuma, não é? Pronto. O programa passado falámos sobre o referendo da Catalunha, este programa vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, e eu estou a procurar que os temas sejam o mais diversos possíveis, para que não seja só um programa político, ou só um programa sobre dicas, ou sobre mesinhas, ou sobre música, ou sobre... Bem, pronto, já perceberam a ideia, não é? Portanto, um bocadinho sobre tudo e sobre nada, e que é isso que nós... que é isso que eu, no fundo, é isso que eu aprecio numa conversa. Um bocadinho de diversidade, com um bocadinho de inteligência, com um bocadinho de reflexão, que é sempre bom, estes três ingredientes. E, sobretudo, se antes tivermos um bocadinho de música, e neste sexto episódio, ou sexta emissão, ou sexto programa, ou sexto, seja lá o que vocês quiserem, vamos começar com uma música muito bonita, muito mais calminha, que é o Adam Levine, o vocalista dos Maroon 5. Eu hoje estou mesmo sem voz. E ele vai cantar para nós, só porque eu lhe pedi, no fundo foi isso. Eu disse: ó, Adam, canta lá, vá lá, por favor. Então, que é que custa também, não sejas assim. E ele disse: ah, então pronto, está bem, ok. Então ele vai cantar para nós Lost Stars. Lost Stars. Eu procurei também neste programa por algumas músicas que eu próprio não conhecesse, e fui ouvindo algumas coisas, o que é sempre bom. Assim vocês ouvem também coisas novas, e eu expando um bocadinho mais o meu gosto musical. Portanto, este Adam Levine, ou seja, esta canção do Adam Levine, é do álbum V, que é apenas um V, lançado em 2014, é do género pop, e teve indicação para o Oscar de Melhor Canção Original, e também o Critics' Choice Award para Melhor Canção. Portanto, receber este tipo de indicações não é para qualquer um, mas o Adam Levine é um grande boss, portanto, tinha mesmo que ser, não é? A seguir, vamos ter uma dupla que eu gostei muito, já um bocadinho antiga esta canção, digamos assim, de 2009, portanto, já lá vão, ai Jesus, 7, 8 anos. Aqui é a Vanessa da Mata com o Ben Harper. A canção chama-se Boa Sorte, Good Luck. É de um álbum que tem o mesmo nome da cantora, Vanessa da Mata. Como eu disse, lançamento em 2009. E eu adorei esta parceria porque está muito bem. A construção da música está muito bem feita, eles combinam muito bem. A Vanessa tem uma voz muito bonita, o Ben, pronto, nem se fala. Mas como dupla, eles encaixaram muito bem no outro, ou seja, e gostei bastante. Portanto, é uma questão também, muitas vezes, como eu digo, de prestarmos atenção à letra da música e não só à musicalidade. Portanto, outra dupla espetacular, que é uma dupla internacional, a Meghan Trainor com o John Legend. A música, que é a terceira música deste pack, Like I'm Gonna Lose You, é uma balada. Uma balada muito, muito bonita do álbum Title de 2015. Teve indicações para o I Love Radio Music Award, melhor colaboração, entre outras. Esta música é muito melancólica, é bastante. É boa para pensar, é boa para escrever, é boa para desenhar, é boa para fazer coisas enquanto se ouve esta música. Muito, muito fixe. Vejam lá o que é que vocês vão fazer, pois não digam, ah, mas é que o senhor da rádio disse que eu podia me fazer. Não, não fui eu que disse isso. Eu disse coisas, vocês têm que. Está bem? Pronto. Então, neste caso, o que nós vamos fazer é ouvir estas três músicas. E eu, como sempre, volto já a seguir estas três bombas musicais. Portanto, Adam Levine, Lost Stars, boa sorte, good luck, do Ben Harper e Vanessa da Mata, e a Meghan Trainor com o John Legend com Like I'm Gonna Lose You. Agora posso fazer esta voz assim, muito rádio, hein? Sem muito esforço, porque na verdade é a minha voz agora. Então eu volto já e vocês voltam também para ouvir o resto das músicas, para ouvir a boa conversa. Fiquem com elas, eu volto já a seguir. Até já! Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one night stand. I'll be Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday. God, tell us the reason we just wasted on the young. It's hunting season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all I care for dizer são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar, everything you want é to give me, é it's too pesado, much, não it's heavy. Tudo que there's quer no peace, all reais, you want from me is real expectations. Próxima estação, Antena Web. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Of an eye, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes of love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Use what we got before it's all gone. Outra vez, então, já se curaram da primeira, hein? Primeira dose, vamos à segunda? Vamos, mas antes de irmos à segunda, deixem-me só dizer-vos que podem sempre passar pelo site da rádio, fica em antenaweb.info, podem ir à página do Imaginário 21, antenaweb.info/imaginario21, deixarem lá o vosso like, deixarem lá o vosso comentário. E poderem também deixar, e tive de beber um bocadinho de água, peço desculpa, mas teve mesmo que ser. E podem também deixar, portanto, um e-mail, se vocês quiserem, temos uma caixa de e-mail, o nosso programa tem uma caixa de e-mail, que é imaginario21@antenaweb.info. Está à vossa disposição para fazerem algumas recomendações ao locutor, para fazerem algumas críticas construtivas, se faz favor. Para fazerem, bem, se fizerem das outras, eu simplesmente não vou ligar, portanto, se quiserem fazer das construtivas, muito bem. Mas podem também dedicar canções, deixar algumas sugestões, músicas que vocês queriam ouvir e não ouviram. Façam isso, deem o vosso feedback, que é sempre muito importante. Agora, vamos passar então às próximas três canções, são outros três grandes artistas, ou não podia deixar de ser, e o primeiro é logo o maior, o Sting. A música é Englishman in New York. Ninguém conhece esta música. Pronto. O álbum é Nothing Like the Sun, de 1987, portanto, há muito, muito tempo era uma criança. Exatamente, era mesmo. Uma criança, tinha 2 anos. E portanto, pois. Eu gosto muito do Sting, gosto da voz dele, do timbre dele. E quer dizer, isto realmente. Pronto, o que é que se há de dizer? Ouçam, é mesmo o que eu tenho para vos dizer, porque é excelente, é maravilhosa. É mesmo maravilhoso, como dizia o outro. E portanto, vocês vão gostar. Eu sei que sim. Vocês são pessoas com mau gosto. Vão ouvir isto e vão dizer: pá, sim senhor, é aquele gajo da rádio, pá, que já é que sabia, não sei o quê, blá blá blá, e essas coisas todas. Bom, a segunda, vamos deixar de falar sobre mim. Vamos falar antes sobre os artistas, que é o que a gente está aqui para fazer. Naughty Boy, Running Lose It All, featuring Beyoncé e Arrow Benjamin. Portanto, é só um featuring com a Beyoncé, não é mais nada, está bem? Assim, uma coisa que ninguém... Não, ela não canta nada, não deixa estar, pronto, olha, sem dizer, não vou passar à frente. Naughty Boy é o artista, tem estas duas colaborações e esta música, peço desculpa, esta música foi lançada em 2009 e teve indicações para os Beat Awards, Melhor Vídeo, BBC Music Awards, Song of the Year, e mais uma, enfim, não saímos daqui, não vale a pena. Muitas indicações, é muito, muito fixe esta música. Eu digo isto sobre todas as músicas que ponho aqui, mas é porque eu tenho cuidado a escolhê-las. A última deste bloco, Pharrell Williams, Happy. Epá, esta música tem uma história engraçada comigo, que é, para além de ser uma grande música muito alegre, como o próprio nome indica, Happy, e é de um álbum com o mesmo nome, Happy, de 2013. Recebeu o Oscar, a indicação para o Oscar da melhor canção. E recebeu também o Grammy para o que foi? Para melhor clipe, assim que é, para melhor clipe. E esta música tem uma coisa muito engraçada, que foi uma música que eu ao ouvir, uma vez eu fiz uma brincadeira com a minha irmã lá na escola, isto não tem nada a ver, mas bom. Uma brincadeira lá na escola do meu sobrinho, em que fizemos um teatro com marionetas sobre uma peça sobre segurança rodoviária, para os putos verem tal, os sinais e tal, e não sei o quê. E, entretanto, já dei uma cacetada aqui na micro, peço desculpa. Portanto, o que eu queria dizer é que finalizámos a peça com esta música e os putos, pusemos os putos todos a dançar e foi muito fixe ouvir esta música no ginásio aos altos berros. Muito, muito fixe. Mas, portanto, esta música tem um significado especial para mim. Como nós não vamos poder fazer a parte final da entrevista, porque já gravei anteriormente, vou já dizer as últimas três músicas. E, portanto, que são... A primeira é uma que eu não sabia o que era, que é do álbum A Wouldn't Be, é um EP. O artista é Codaline e a música é Ready to Change. Esta música é muito fixe, eu ouvi, foi a primeira vez que ouvi e gostei bastante. Ando, eu espero que vocês gostem, que eu esteja a trazer aqui algumas novidades. Pelo menos estas são novidades, pelo menos para mim. É isso que conta, não é? Quando eu não sei. Não sei se vocês sabem ou não, mas digam-me, olha, digam-me nos comentários. Depois vamos ter Tom Walker com a Fly Away With Me. Também é um estilo diferente, digamos assim. É uma sonoridade bastante diferente daquela que eu costumo trazer. E para acabar, assim, uma coisa mais comercial, mas muito fixe, que é Tove Lo, Habit Stay High. E vocês, se calhar, agora, pelo título, não estão a conhecer, mas quando chegar o princípio da música, vocês, é esta. Pronto, vai acontecer esse fenómeno. Já sabem, deixem like na página do Imaginário 21, deixem like na página do Facebook da Antena Web, Antena Web Grupo de Comunicação, deixem like na minha página, deixem like em todo o lado, distribuam amor por toda a gente, durante toda a semana, até para a semana que vem. Deus queira que eu já esteja melhor, se não tiver melhor paciência, vou gravar assim na mesma. Até lá, fui! My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York.

it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma parte deste Imaginário 21. E hoje, como todos sabem, é um Imaginário 21 especial. E o que é um especial? Vocês já estão fartos de saber, mas eu vou explicar outra vez. É uma conversa com os meus amigos. Basicamente, isto está tudo combinado. É tudo pago. Acabou-se. Bom, mas é uma conversa sobre um determinado tema, ou sobre vários temas. Já tivemos uma conversa com o Alexandre. A segunda vai ser com o meu amigo Pedro Constantino, que está aqui ao meu lado. Pedro, boa tarde, boa noite. bom dia, porque as pessoas podem ouvir isto a qualquer hora, Pedro. Boa tarde, eu por acaso estou à tua frente, não estou ao teu lado. Exato, obrigado, Pedro. Nada. Sempre a ajudar sempre, aqui, a direcionar as coisas. Não gostar, não gostar da falsidade da questão. Não, é não. É isso, Pedro. Corrigir o apresentador é sempre bom, porque vais voltar cá, de certeza. Pois é, o meu cachê está ao contrato de 3 filmes, portanto, este é o primeiro. Exato, exatamente. Este é o primeiro. O nosso amigo Merri também dizia a mesma coisa e as pessoas começavam a chorar. Pensavam que era só 3 e levaram com 10. Sim. Então o Pedro, agora para ensinarmos um bocadinho a conversa, o Pedro é meu amigo há muito tempo e por isso é que está aqui, porque isto está tudo combinado, como eu dizia. Mas eu aproveitei as várias áreas em que os meus amigos são, digamos, especialistas, vá por assim dizer, e, ou que têm uma paixão, ou que dominam um pouco o assunto, para aproveitar, para falar, para não ser sempre eu, e para terem uma perspectiva nova, porque sempre eu também enjoo um bocadinho. Então, pronto. Mas, o Pedro vai falar basicamente sobre evolução pessoal, certo, Pedro? É assim que tu definirias área de intervenção, digamos assim. É uma área de intervenção. Ou a tua área de estudo. É a área que eu vou para a rua com placas. Sim, aquele escudo não que tu tens nada ali. Para a rua. Sim, o escudo. Armadura medieval. Não, levezinha, puto, é só. Filho. Sim, é uma maneira... Não, mas vamos... Eu comecei por chamar evolução pessoal. Não foi eu que inventei o termo, mas resumo bem. Não foste? Não, disseste, lamento. Isso foi só para ganharmos. Sim, mas isso foi só para fazer os milhões que eu comprei. Depois, não fui. Sim. Resumo bem os temas principais. Se bem que transcende muito a evolução pessoal. Então, se tu tiveres que dar uma definição atualizada daquilo que tu. Não vamos chamar um trabalho, vamos chamar um estudo. Daquilo que tu estudas, porque tu, sim, no fundo és um, sim, estudioso da questão. Apesar de não ser só académico. Apesar de não ser só académico. É assim, o valor daquilo não está só no estudo, até porque só ler não traz qualquer benefício ou alteração. Ok. Há sempre um estudo, porque adoro os temas, estes são estimulantes para mim, são temas acerca da verdade, uhum, da condição humana, e principalmente aquilo que me interessou no início era como mudar para conseguir ter certas coisas, certas experiências de vida que eu não tinha antes. Ok. Portanto, há uma parte de estudo, sem dúvida. E depois tem que haver uma prática, tem que se aplicar os princípios que se aprendem. Há uma série de mitos que nós não vamos aqui desconstruir, que não temos tempo. Não. Nem queremos. Não, eu sempre que faço um áudio é no mínimo uma hora de eu falar sozinho. E é um tema apenas, portanto é impossível aqui. O Pedro, basicamente, para quem não o conhece, que são basicamente toda a gente, menos 4 pessoas para aí que ouvem isto, ele queixa-se que eu falo muito, mas ele tem vídeos de... vários, muitos! Vários centenas de vídeos a falar, hora, 2 horas, 3 horas, já vi um vídeo de 5 horas. Não. 24 horas. Dizia lá, Le Mans. Monólogo Le Mans. Le Monólogo. Não, desde 2007 que faço... áudios. Tens um canal no YouTube? Sim, um canal. Eu tenho 2 no YouTube. Um é antigo. Não é tempo, é? Sim. É porque perdi a password daquilo. Então, não, é porque é muito dinheiro só no canal e o YouTube, sim, começou a trancar. Já não dá, isto está a sugar o dinheiro todo. Aquilo está a monetizar, se quer. Sim. Há um canal antigo que é o Cool Vibes Project, que tem áudios de 2007 a 2011, que tem esses áudios e vídeos, são os que têm mais views. Tem também dezenas, tem mais tempo, não é? Dezenas e centenas de milhares de views. Sim, tem mais tempo. Dinheiro que este homem faz. Aquilo não está monetizado. Não estranhas a cena. É 2011 para a frente, mas o novo, que se chama Cool Vibes, Evolução e Atração, é o novo. Esse tem todos os áudios e vídeos que eu fiz, porque eu tirei todos os que eu tinha feito, que estavam no antigo, e pus no novo. Não é só uma compilação do material novo, é tudo está desde tudo, o início. Tudo. Está tudo. Tudo. Eu passei tudo o que eu tinha de 2007 a 2011 no canal antigo, eu passei para o novo. Eu tinha programas e áudios que estavam divididos em várias partes, porque na altura no YouTube não era possível ter uma hora de seguida. Okay. Eu juntei-as e pus tudo no novo. Portanto, o novo, os áudios antigos estão melhorados e tudo. Está tudo junto num só fechar. Pois, só, não é preciso andar ali. É preciso ir a parte 1, 2, 3, 11, 18, 29. Sim, porque eu tenho disso. Parte 18. Pois, as verdades descobrem-se assim, porque basicamente esta pessoa que me acusa de falar ininterruptamente tem 18 partes de um vídeo. É só isto que eu queria dizer. Mas, passando à vaca fria, ao assunto que interessa, que é, obviamente, o Cool Vibes. Vamos primeiro explicar muito sucintamente o que é o Cool Vibes para ti. O que é que representa o Cool Vibes? Não para os outros, para ti. Para mim, o Cool Vibes é muito semelhante a uma obra de arte, porque é uma perspectiva. É uma dedicação pessoal, okay. É uma coisa muito pura, no sentido em que é onde eu expresso aquilo que eu sou e o que eu admiro, e aquilo que no passado e no presente me ajuda a ter o tipo de vida que eu gosto, que eu quero e a sentir-me bem. Portanto, convém dizer que é um projeto simples, é um projeto muito simples, é uma coisa pessoal, é, ok, pode chamar aquilo a um hobby, é um bocado... Um hobby é uma palavra demasiado fraca, porque aquilo vem de uma inspiração que veio da transformação que eu tive, que foi mesmo muito forte. Chamas muitas vezes, ou ouço muitas vezes a palavra, na tua boca, a palavra paixão, é mais por aí. É uma paixão, um trabalho de amor e hoje em dia o Cool Vibes resume-se, as pessoas enviam perguntas e eu respondo. É muito raro eu fazer agora um áudio ou escrever um texto, porque me lembrei de um tema que me fascina. Isso porquê? Porque já foram muitos, não é? Sim, eu tenho mais de 1000 posts no blog. Pronto. Sim. E não, nem todos são textos e áudios. Há ali recomendações de filmes positivos e inspiradores. Sim. E de música também. E quando eu fazia palestras, havia lá os anúncios das palestras. Mas pronto, quer dizer, vá, 900 no mínimo. Okay. São textos... 90% daquilo que lá 90% está. É conteúdo, okay, sobre evolução pessoal, sobre espiritualidade, sobre princípios que resultam na prática, se forem bem aplicados. Ok. E tu sabes isso porque experimentaste. Sim. Convém dizer que isto é tudo empírico. Sim, tudo. Eu tenho o cuidado... E quem não sabe o que é empírico, vai ao dicionário, se achou. Exato. Sim. Ora, deixa eu ver o dicionário. Eu tenho o cuidado consciente de não me pôr a falar de coisas que eu não experienciei por mim. Muitas vezes eu só falo das coisas meses depois de ter tido primeiro contacto com elas, depois já ter experiência com elas, depois já ter resultados positivos com elas. Portanto, isso é ter tido uma certa reflexão sobre experienciar mesmo e deixar aquilo. Sabedoria vem de experiência. Portanto, a partir do momento que eu tenho a experiência, através da aplicação dos princípios, essa experiência traz-me sabedoria. Eu fico a saber o que a coisa é, consigo depois explicar por palavras minhas. Mas isso é só devido... Ou seja, todos nós que temos uma experiência podemos ter a sabedoria, não é? Portanto, podemos aprender com a experiência que temos. Basicamente é isso, sim, não é? Mas nem toda a gente, se calhar, tem o dom de depois conseguir verbalizar-se e verbalizar não tem. Ou escrever... Não tem, é preciso ter um certo tipo de cérebro e personalidade para isso. Assim como há pessoas que são excelentes atletas, mas não pescam nada de ciência. Há pessoas que são excelentes cientistas, não pescam nada de arte. Certo. É, cada um dá para a sua cena, dá para a sua coisa, para a sua área. E eu sempre fui desde pequenino curioso, sempre gostei muito de ler, descobri coisas novas. Claro que perdi muito tempo com coisas irrelevantes, a maior parte da minha vida. Foi completamente irrelevante. Porque a distração faz parte também de um bocadinho da curiosidade, anda um bocadinho aliada. Sim, não é? O entretenimento afasta-nos da verdade e é preciso ter cuidado. E a maior parte da minha vida, a inspiração veio da maior parte da minha vida ser um dia-a-dia de sofrimento emocional, com certas frustrações específicas, diretamente relacionado com raparigas, sentir demasiado nervoso, não conseguir falar com nenhuma rapariga. Não... Consideras que isso é um tópico importante, um pilar importante na filosofia do Cool Vibes? É essencial, porque tu, como ser humano, nós como seres humanos somos seres sexuais. Isto não tem só a ver com o sexo, isto tem a ver com o seguinte. Andamos no dia-a-dia e vemos uma mulher, ou conhecemos uma amiga de amigos, ou colega da escola do trabalho, sentimos atraídos sempre por alguém, regularmente. Okay. Se não conseguimos... com uma certa regularidade, ter experiências com pessoas por quem nos sentimos atraídos, vai haver uma frustração em nós. E não há nada a fazer em relação a isso, a não ser atacar esse medo de frente, essa área de frente. Mas é preciso coragem. É coragem. Sem coragem, esquece. Não, é impossível. Temos que enfrentar os nossos medos sociais, temos que enfrentar o medo daquilo que achamos que os outros possam pensar, o medo de ser rejeitado por uma mulher nas diferentes fases. E... Eu aqui posso relatar só muito, portanto, hoje o rei da conversa és tu, mas um episódio muito pequenino em que eu estava com o Pedro, exatamente no Platô, que é uma tosteca que eu gosto muito em Lisboa, passo 80s, boa música. Adoro 80s, adoro dançar, Não danço um chaveiro, mas... Um certo espírito das discotecas mais antigas. Mais antigas. Uma saudoso ainda mais para a brincadeira e para a festarola. Brincadeira e festarola. Uma coisa mais inocente. O nosso saudoso Indochina. Tem um bocadinho esse espírito, um bocadinho. Sim. Mas não é a mesma coisa. Não te chega ao nível. Aquela Indochina tinha uma magia... Especial. E mais qualquer coisa. Mas, especialmente quando nós lá estávamos dentro. Isso, sim. Quando nós lá estávamos então, tinha lá mais duas coisas. Oh, yes. Oh, yes. Mas o que eu queria contar era, eu estava no platô e senti-me literalmente, portanto, isto não tinha namorado, agora já tenho, portanto, isto passou-se há uns anos, há bastante tempo já. E o que aconteceu foi, eu fiquei literalmente, primeiro, eu sou uma pessoa muito extrovertida e tal, não sei o quê, mas com as miúdas não era, nada disso. Não conseguia mostrar aquilo que eu era, e aí está a tal frustração que tu dizias e que eu consigo reconhecer, porque tu só queres mostrar o que és. Se tiveres um bom coração, a única coisa que tu queres fazer é isso. Não queres fazer mais nada, não queres inventar uma personagem, não queres... Mas só seres o que és, às vezes, é difícil. E naquele contexto era muito. Ao ponto de eu ficar paralisado. O Pedro dizia-me, pá, mas vai lá, gostas daquela rapariga, achas-a interessante de alguma maneira, vai lá, vai-me ter conversa, diz-lhe qualquer coisa, o que tu quiseres, pergunta-lhe as horas, pergunta se ela vem cá muitas vezes, inicia uma interação para teres uma resposta, para te habituares a isso. E eu lembro-me de estar completamente, fisicamente paralisado, de não conseguir lá ir, e passado um tempo, depois de aprofundar um pouco também, porque eu também fui descobrindo isto no Pedro, e fomos aprofundando, eu fui aprofundando isso, e passado um pouco, e com alguma consciência, e com alguma racionalização primeiramente, e depois seguindo mais o coração, fui dando mais desenvoltura, fui conseguindo. Portanto, é uma coisa que não é limitada, quer dizer, é daquelas coisas que a gente diz, se eu consigo fazer, toda a gente consegue fazer. Pois. É uma questão de acreditar, que não é uma questão de fé, é acreditar no sentido em que há coisas que eu posso pôr em prática para me tirar daquele mindset, há coisas que eu tenho que fazer porque vou ganhar coragem e há uma coisa que tu disseste muitas vezes que eu retenho, que é, chegas a um ponto de saturação. Sim. E estás farto de ser assim, e é aí que tu mudas. É. Acho que concordas basicamente com isto. Portanto, e transformando isto numa pergunta é, o que é que tu dirias que são, sucintamente, os ingredientes necessários para uma... Imagina que a pessoa já está no ponto de saturação. Não vamos falar daquelas pessoas que queriam muito, mas não conseguem. Que toda a gente passa nessa fase, tu próprio passaste nessa fase, não é? E depois de frustração em frustração, até chegar ao ponto em que já não podes mais, já não consegues ser mais baixo humanamente, então vais. Não deixes mais baixo. Não é? Não consegues. A nível de autoestima, digo eu. Sim, de sofrimento. De sofrimento e de falta de amor próprio, não consegues ir mais baixo, então só consegues ir para cima. Quem está nesse ponto, o que é que tu recomendas? É assim, acho que uma vez que estou aqui e que estamos a falar disto, é essencial eu falar de mim, como é que isto tudo começou, mas resumidamente, por isso não te assustes, isto vai ter só 9 horas. Sim, ok. Portanto, eu cresci sendo o típico tímido, inseguro, pessimista, frustrado porque não tinha a vida social que eu gostava de ter, não conseguia, porque refugiava-me em casa, basicamente. Eu tinha vergonha de mim próprio, eu não gostava de mim próprio. Isto era muito claro, era uma noção que eu tinha muito clara. Eu não gostava de mim próprio. Portanto, eu fugia das raparigas, fugia da vida social, perfeitamente. No secundário, convidaram-me para ir à praia, eu não queria ir, porque como eu sou muito magro, e tinha vergonha. Não, eu evitava. Vai, isto é um exemplo só. Okay. Era doentio, era uma coisa doentia. Era inseguro, era pessimista. É engraçado ver este homem a dizer isto. Pois, não faz sentido nenhum. Não faz. Não. Mas eu era assim. Sim, mas eu era assim, acredito num nível sim. ridículo. Eu acredito. Sim. Bom, mas agora esqueci do meu caminho. E estavas a dizer que recusavas os convites para ir. Sim, eu evitava. Portanto, a ideia que eu tinha de mim era que eu era feio. Sim. Nenhuma rapariga alguma vez iria gostar de mim e que eu só servia para desenhar. Okay. Pronto, este era aquilo. Isto era uma ótima ideia, portanto. Exato, portanto era espetacular, isto era altamente útil. E este era este, Este era o guia que eu tinha para a vida. Fantástico. Ora, em dizer, o que é que podia correr mal? Exato. Exato. Depois disto, o que é que podia correr mal? Nada. É o que eu digo. O que é que acontecia? Eu era daqueles indivíduos estranhos. Bom, ainda sou estranho, mas sim, agora... de modo positivo. Estranhos que quase uma espécie de geek ou de... Como é que se chama? Sim, é um pessoa awkward. Social geek. É assim, eu quando estava com pessoas que eu conhecia da turma ou amigos de infância, eu era brincalhão. Era brincalhão. Uhum. Mas o meu estilo de vida era muito sozinho em casa, a desenhar, a ler banda desenhada, a ler livros de ficção científica, videojogos, desenhos animados de todo tipo, filmes estranhíssimos, pronto. E a coisa começou a ficar... um nerdzinho. Era, é isso, era essa a palavra. Era uma espécie de nerd. Porquê? Porque sempre fui muito curioso, sempre adorei ler. Eu sempre adorei aquilo que... estímulo mental, sempre adorei e continuo a adorar. Estímulo mental, aos dois níveis, lado esquerdo e lado direito. O lado de mais lógico e informativo, de conhecimento, e o lado mais artístico, de imaginação e criatividade. Mas sempre muito mental. Pois, nesta altura, estava mais balançado para a imaginação. Estava a viver no mundo de imaginação, inventar personagens e coisas assim. O que é que aconteceu? Nada. Exato. Eu passei toda a minha infância. Nada. Eu passei toda a minha infância e adolescência sem ter quase contacto com raparigas a um nível amoroso. Certo. E frustrado com isso. Eu só perdi a virgindade no ano em que fiz 20 anos. Já bastante tarde. Não é, há pior, há muito pior, mas mesmo claro assim. Que há. Sim, mesmo sim. Assim, pronto. Mas progressivamente. Mas dizes isso num tom de quem esperava perder a mais cedo. Perde na adolescência. Por isso é que eu digo 14, que era tarde. Às vezes até mais. Obviamente que há pessoas com 35 anos que ainda não. Sim, pronto, mas sabe, são casos mais extremos. Irremediáveis. Só que eu tinha uma insatisfação enorme, porque eu vivia insatisfeito no dia a dia. Portanto, eu cheguei à faculdade. E estava muito envolvido em muita coisa negativa de filmes e coisas esquisitas, etc. Ok. Refletiu o meu interior negativo, pronto. E foi aí que eu atingi o meu fundo, a minha saturação. Aquele breaking point. Já não aguento mais isto. Eu estava já a ficar depressivo, eu lembro perfeitamente disso. Então foi o momento que eu desisti. Eu pensei, eu nunca vou... Depois de ter tentado com algumas raparigas da turma, pequenas aproximações, foi duas ou três, nada de especial. Não conseguir verbalizar que gostava delas ou nem sabia para onde havia de sair com elas. Posso dizer, devido à experiência, que é uma frustração muito grande. É horrível. Tu queres comunicar, é uma coisa básica. Eu era tão inseguro que eu nem conseguia tentar. Eu nem sequer conseguia tentar. Portanto, eu não sabia o que fazer, não conseguia tentar. Sentia-me sem esperança, impotente perante esta área da vida. Ok. E a minha infelicidade, eu na altura acreditava que era por não ter namorada. Se eu tivesse namorada, eu deixava de me sentir mal e ia sentir-me bem. Ok. Pensava eu. Pronto. É legítimo pensar porque tu sozinho estava triste. Tu não sabes nada de nada, portanto tu julgas as coisas conforme o teu nível de consciência da altura. Okay. Falta-te as peças da verdade, não sabes ainda como é que as coisas são. Basicamente julgas pelo oposto, não é? Se eu assim não, sou tu triste... Tu julgas por aquilo, pelo aquilo que sabes, que não é nada. Deduzes. Não tens a experiência ainda para saber qual é o teu problema verdadeiro. Certo. Tu estás dentro do problema. Como Einstein disse, não se consegue resolver um problema no mesmo nível de consciência que se o criou. Tu tens que subir de nível, certo, para conseguires resolver o problema. Sabe, eu sabia lá disso. Certo. Atingi o meu fundo. Pronto, não interessa. Resumindo, já não aguentava mais. Era uma enorme frustração. E chegou um ponto em que houve alguma luzinha em mim que acreditou que se eu fosse pesquisar na internet eu ia descobrir uma maneira de arranjar namorada. Ok. E perceber como é que a coisa funcionava. Por mim era um mistério estranhíssimo. Como é que, lá está o teu lado racional. Exato. Como é que um rapaz acaba a namorar com uma rapariga? Como é que uma rapariga gosta de um rapaz para ele ser o namorado dela? Como é que isso acontece? Foi esse lado racional que te salvou, digamos assim. Foi, exatamente. Foi esse lado... Mais científico da coisa. Vamos lá perceber como é que isto funciona mesmo. Usar a inteligência para tentar resolver a situação. Usar conhecimento. Ainda bem que não és um asno, Pedro. Sim, estava tramado. E outro pequeno pormenor. Sim. A palavra atração, eu acho que nunca tinha pensado ou dito essa palavra antes na vida. Ok. E era a chave de tudo. Okay. E depois, outra coisa curiosa, eu te sentia muito envergonhado para conseguir falar, mesmo com os amigos mais próximos, sobre raparigas de que eu gostava, ou sobre sexo. Não conseguia. Eu tinha uma vergonha imensa disso. Uhum. Pronto. Comecei a pesquisar na internet. A primeira pesquisa que eu fiz foi no Yahoo. Eu lembro perfeitamente dessa noite. Escrevi How to Get a Girlfriend. Pronto. E pronto, a partir daí comecei a encontrar informação. Agora, respondendo mais diretamente à tua pergunta. Sim. Sim, porque eu ainda me lembro da tua pergunta. Sim. Podia não me lembrar. Acontece-me. Ainda bem, porque eu não... Acontece-me. A pessoa chega ao seu fundo, não aguento mais, caraças, eu quero conseguir mudar isto. Seja para ter namorada, seja para outras coisas. O Cool Vibe centra-se muito na vida pessoal. A relação que temos com nós próprios, as nossas emoções, a vida amorosa, a relação com as raparigas, seja certo. Que fase for, desde conhecê-las até namorar, não interessa, e a vida social em si. Amizades, divertir-se, saídas, etc. Pronto. O que é que a pessoa tem que fazer? Começa tudo com a nossa mente. O que eu descobri é que o meu problema é que eu era negativo e inseguro. Ok. Eu iria conseguir ter namorada, ou ser mais atraente para as mulheres, e elas iriam gostar de mim e ver-me como potencial namorado, se eu mudasse como homem. Eu tinha que ser um homem confiante, positivo. Então, eu comecei por tentar mudar o meu tipo de pensamento. Eu era extremamente negativo, eu não gostava de mim, então comecei a mudar isso. Mas não é só uma questão de perspectiva. Não, não. Tu tens mesmo que mudar. Portanto, eu todos os dias batalhava nisto, a contrariar... O que eu queria dizer é, não podes só achar que... Não, tens que ir mesmo com o coração todo tudo. E pôres ali... Isto, porque é assim, quando tu atinges o fundo, tu não aguentas mais. É e tu verdade. Ganhas uma atitude que, para mim, pode-se dizer o seguinte... Tu estás disposto a morrer pela tua felicidade. Pá, estar vivo assim mais não dá. Isto é atingir o fundo. Certo. Se não chegas a este ponto, tu não vais ter a coragem para fazer o que é preciso fazer. Pois é. Nem vais ter a motivação para ter o trabalho que isto vai dar. Porque isto vai dar muito trabalho. Ah, isso é uma coisa que muito as pessoas às vezes mesmo. Não gostam muito, não é? Não. Elas queriam era que tu lhe dissesse, olha... Cena fácil. Olha, diz esta frase à rapariga e está feito. Não, tem eu lembro-me dessa frase. Em que eu te perguntava, tipo, o que é que eu preciso dizer? O que é que era melhor dizer? O que é que eu respondo agora? E, portanto, tu pronto, dentro daquilo que tu me podias dizer, dizias-me, aconselhavas-me isto ou aquilo. Mas era uma coisa muito, quer dizer, pois às tantas eu percebi, quer dizer, ou sou eu a dizer, ou então não, porque o Pedro não vai lá estar no quarto a dizer para onde é que é, não é? Exatamente. Embora tu às vezes me tenhas dito que querias... Estou a brincar. Então, sim. Uma das primeiras coisas começa-se por adquirir o conhecimento certo. Certo. É encontrares os livros, a informação, os áudios, os vídeos, não interessa, com a informação certa que te vai orientar corretamente. Nem sequer estás a dizer o Cool Vibes. Pode ser não, pode ser outra coisa qualquer. Não, isso aí não interessa. É o que for. A pessoa tem que pesquisar por si. Começar a experimentar. Foi o que eu fiz. Pesquisei, experimentei. Várias fontes. Sim. Encontrei muita porcaria mesmo. Mas depois comecei a encontrar as pérolas. Digamos assim. Okay. Encontrei leitamente pérolas. Depois foi do específico do como ter namorada e ser atraente para as mulheres para desenvolvimento pessoal, a tal evolução pessoal, para a espiritualidade, que aí está todo o ouro de uma vida realmente cheia, boa, feliz. Uma vida boa. Não é uma vida perfeita, é uma vida boa, são coisas diferentes. Vida perfeita não existe. Okay. Há sempre o lado negativo. Mas a evolução mais rápida, mais a sério, interior, é com a espiritualidade. O desenvolvimento pessoal ajuda-te a ter a mente mais objetiva, mais positiva. O que é excelente também. O que tu queres dizer é que se não houver uma faceta de espiritualidade, nunca haverá a verdadeira evolução. Não há evolução. O caráter não muda. Vai-se ter técnicas de ator para parecer ser algo que não se é. E a pessoa convence que é algo que não é ainda. Mas primeiramente, tu deves fazer isso. Sim. Porque é uma questão convenceste de que sim. Já lá chegaste. Porque tu não estás a fazer para conseguir um resultado falso. Okay. Tu queres enganar ou queres te enganar a ti próprio, queres parecer ser. Não, a intenção das técnicas de transformação, que é o que eu lhes chamo, a intenção é tu, de facto, mudares. Eu estou a fazer isto, não é para parecer ser isto, é porque eu sei que a longo prazo ou a médio prazo eu vou mesmo mudar. A intenção com que usas. Okay. Portanto, não estás a usar para enganar ou para ser falso ou para ser ator, estás a usar para te habituares a ser aquilo. Para treinares, porque se tu não usares certas coisas, tu nunca vais fazer certas coisas. Porque não tens a coragem. Tu tens que te munir. Como é que se diz? Tens que te munir? Munir, tens que. Não sei se munir é a palavra certa. Tens que ter algo a te agarrar para teres o mínimo de confiança para conseguires desafiar em certas coisas. Certo. Porque sem isso não consegues, não há volta a dar. Por muito que leias, tens que ter certas ferramentas que te acalmem um pouco para o momento da verdade. Ok. Pronto. E eu comecei a adquirir o conhecimento certo, logo a seguir exercícios. Há muita coisa que se pode fazer sozinho em casa de exercícios para a pessoa diz se tornar... dois ou três, só. Depois se as pessoas quiserem vão pesquisar, mas diz-me dois ou três. Tenho dois que se a pessoa fizer quase todos os dias, porque eu não acredito que alguém faça algo todos os dias. Sim, nem eu fazia, Eu fazia coisas diferentes, mas é a mesma coisa, outras vezes eu nunca fiz. Sim. Pá, mas a malta quer vender peixe, quer vender coisas, eu não estou aqui a vender nada. Okay. Eu sei que se não é verdade, ninguém faz algo todos os dias. Pronto. Mas se a pessoa fizer isto regularmente, o mais regularmente possível... A não ser possível, dormir e comer, sim. Pronto. Resto, mas isso é que é estás obrigado a fazer. Sim, és. Ah, e é outra coisa, despejar o autocolismo. Exato, sempre, e lavar as mãos convém. Assim. Aliás, se tiveres um dia sem fazer merda, está algo errado contigo. Tens que ir ao médico, qualquer coisa. Já se pode ficar preocupado contigo. Pode tomar uma cena. Isto é um ser humano, resumido, se não fazes merda... Estás ali sem fazer merda, tens qualquer coisa de mal já. Pá, vocês queriam evolução pessoal, tomem lá, man. Tomem lá isto. Mas isto é uma verdade muito profunda. A verdade é que é. Explicar. A verdade é que é e não há tempo para explicar. Temos um lado negativo, exato. Pois sim, pronto, mas vá. Seja como for, um exercício. Claro. Nós temos que parar e ganhar consciência do que somos. Temos que enfrentar a verdade sobre nós próprios. Certo. E se a pessoa quer evoluir, ter uma vida melhor, conseguir certas coisas específicas, coisa número um. A pessoa tem que admitir que se ainda não as conseguiu é porque não tem as qualidades para isso. Okay. É a primeira coisa. Temos que ser humildes. Isso é difícil, não é? É muito complicado. Temos que ser humildes. Uhum. O problema não é exterior como podemos imaginar racionalmente que seja. Não é. Há qualquer coisa em nós que falta em nós. Pronto. Ponto final. Uhum. Foi isso que eu descobri na prática. Muita gente já escreveu livros sobre isso e isso está mais que provado. Pronto. Seja como for. A pessoa tem que admitir que pode não ser tão positiva como acha que é. Okay. Então, a pessoa tem que sentar-se, pegar numa folhinha, começar a escrever... os seus típicos pensamentos negativos. Isto é um dos exercícios. É, isto já é um dos exercícios. Eu sou feio, eu não tenho dinheiro suficiente, eu sou estúpido. Não és nada, Pedro. Eu não gosto onde vivo. Olha, vou-te dar um blog. dá, que eu gosto dessas coisas. Sim. Sim, portanto, todas essas coisas negativas. Os pensamentos negativos. Todos. E ações negativas também, por exemplo. Tudo o que acho negativo sobre ti, sobre a tua vida, sobre uma o que folha fazes, com isto. Coisas que não gostas, coisas que não tens, tudo. Não tenho o carro que gostava, estou farto da minha mulher, não gosto do meu patrão, oh meu Deus, socorro, não quero ter filhos, pronto. Sei lá, não interessa, qualquer coisa que a pessoa, pensando em si, na sua vida, sejam considerações negativas que ela tem. Depois pega noutra folha e vai passar essas frases para positivo. Okay. Todas, mas positiva, então é assim, eu sou feio, passa para eu sou bonito. Eu não gosto do meu patrão, passa para eu adoro o meu patrão. Ou eu não gosto do meu trabalho, passa para eu adoro o meu trabalho. Ou eu não tenho dinheiro suficiente, ou falta-me isto ou aquilo, passa para eu tenho dinheiro suficiente. Ou eu sou financeiramente independente. Ou eu tenho o carro dos meus sonhos. Ou tenho a casa dos meus sonhos. Ou adoro onde vivo. Ou adoro os meus amigos. Mas tem a questão prática de que isso, nessa altura, isso não é verdade. Como não é interessa. Isto é, temos, o negativo é também não é verdade. Exato, era aí que eu queria que chegasse. A questão é essa. Exatamente. É que há aqui um problema. O nosso ego, em certo mais numas pessoas do que noutras, mas no geral o nosso ego faz uma coisa muito engraçada aqui. Uhum. Ele faz-nos ver que temos um lado negativo e depois faz-nos acreditar que por termos um lado negativo não temos um lado positivo. Isto é mentira, isto é uma ilusão. Okay. E esta é a primeira ilusão que temos que cortar-lhe a cabeça e acabou-se. Okay. Isto aqui é sempre tratamento radical e tem que ser assim. Sim, porque senão não mudas. Não? Não mudas, isto tem que ser radical. Então o primeiro exercício é passar a frase negativa que a pessoa tem habitualmente, para o positivo. Uhum. Número 1. O segundo exercício, e fazer isto o máximo de vezes possível, a escrever primeiro. E depois a pessoa vai andar na rua, está no supermercado à espera, está na casa de banho a cagar, não interessa. Faz isto com a própria cabeça. Sempre que vê um pensamento negativo, a pessoa pimba, manda-lhe com o positivo, transforma, diz, epá, foda-se a minha vida. Não, a minha vida é espetacular. Tem que fazer isto. A pessoa tem que exercitar o músculo positivo do cérebro. Uma espécie assim. De automotivação. Também. Exato, tem que ser. Tem que contrariar o pessimismo, senão não chega a lado nenhum. Certo. Porque nós precisamos de energia positiva para alcançar tudo o que queremos. Não, com a energia negativa não vamos a lado nenhum. Certo. O exercício número 2 é escrever, folhinha, escrever, identificar, e agora é real, não estamos na ilusão, escrever aquilo que de facto temos de positivo na vida. Certo. A pessoa tem que puxar pela cabeça e escrever 10 coisas, 20 coisas. O máximo de coisas que conseguir. Nos dois exercícios, no mínimo 20 coisas. 20 Portanto, coisas. Isto dá trabalho, pessoal. Dá trabalho. Não é... A pessoa tem que sentar-se e puxar pela cabeça, tem que querer mesmo tornar-se positiva. É uma pessoa ser positiva engloba várias qualidades. Engloba confiança, otimismo, vai dar ao mesmo, mas pronto. Engloba autoestima, engloba muita coisa que, no momento da verdade, em ação no dia a dia, quando surge um problema ou uma coisa boa, faz-nos agir de uma forma diferente. Mais poderosa. Okay. Os problemas já não nos afetam tanto emocionalmente, não vamos tão abaixo, não ficamos tão preocupados, não ficamos tão tristes. conseguimos desfrutar melhor as coisas boas. Não estamos tão nervosos para desfrutar a companhia de uma mulher, por exemplo. Okay. Pronto. Portanto, isto é essencial. O segundo exercício é, então, as coisas boas. Apontar. Número 1, estou vivo, tenho comida na mesa, tenho uma casa para viver, tenho roupa, tenho dinheiro para sobreviver. Dar valor. Estou a ouvir isto, tenho dinheiro para ter internet, tenho para ter computador. Todas as pequenas coisas, não interessa se a pessoa acha insignificantes ou não. Porquê? Porque este exercício é o primeiro passo para a verdadeira gratidão. Que é o que se pretende alcançar aqui. Exatamente. Gratidão por um lado e amor próprio. Sem gratidão, primeiro, aquilo que se tem de bom vai desaparecer, porque não se está a estimar, não se está a proteger, estamos desleixados. Gratidão em si é um estado positivo que nos dá poder, dá-nos energia. Okay. E só com gratidão é que chegamos depois a mais coisas boas. Uhum. Mais coisas boas daquilo que já temos e coisas diferentes. Okay. Portanto, isto é essencial. A pessoa tem que puxar pela cabeça. Há sempre coisas boas. Estou vivo, tenho oxigênio para respirar, porque o pessoal que neste momento está a ser mordido por um tubarão e a ser arrastado pela água não tem oxigênio para respirar. Portanto, pois é. Tenho pernas, consigo andar, tenho os 5 sentidos. Eu, por exemplo, não posso agradecer essa, porque eu não tenho olfato. Mas pronto, às vezes posso agradecer não ter olfato quando as pessoas dizem que está a cheirar mal e a mim é indiferente. Até parece uma deficiência, mas afinal... Lá está. Serve. Eu sou livre de escolher estar com o estado negativo em relação a ter olfato ou positivo. Eu sou livre. Não há ninguém a obrigar-me a nada. Portanto, eu escolho o positivo. Mas isto, engraçado. Em relação ao olfato, sempre foi positivo. Nunca tive desde criança. Em relação ao meu corpo, tive. Tinha complexos por ser magrinho. Depois também tinha acne e aparelho nos dentes. Quer dizer, fracassar olhava para mim e parecia a Miss Universo 2016. Mandava-me assim esmolas de vez em quando. Mas não era assim tão mau. Isto era a minha percepção. Sim, mas tu vias-te assim, né? Porque isto é interessante. Eu sempre, de vez em quando, tive raparigas que me conheciam a tentarem se aproximar de mim de uma forma diferente. Gostavam de mim. Apesar de eu achar que era feio e não gostar de mim. Apesar de nem tu gostares de ti. Exato, mas havia raparigas que estiveram interessadas em mim. E porquê é que tu achas que isso acontecia? Apesar de todo o teu negativismo, porque depois agora a pessoa pode dizer, podes montar isto tudo e dizer. Porque eu tinha, apesar do meu pessimismo, eu tinha qualidades à mesma. Certo. Mas eu não estava a vê-las. E depois... Ora, aqui está o ponto essencial, se calhar, que é, isto tudo é para tu te aperceberes e ganhares consciência do teu valor. Exatamente, sim. Não é para os outros verem o teu valor. Não, não. Porque às vezes a pessoa pode desmontar isto tudo e dizer, então se o Pedro era assim negativo, pessimista e tinha uma péssima imagem de si próprio, e mesmo assim atraía raparigas, então não há nada de mal com ele. Porque ele atraía as raparigas. Não, mas espera, eu atraía-as, foram muito poucas, mas atraía-as. E só me apercebi disso depois de ter mudado. E consegui interpretar essas situações. O que é que aconteceu quando elas se aproximaram? Eu estava demasiado nervoso para fazer fosse o que fosse. Eu achava que estavam na brincadeira, ou que queriam só um desenho, ou que estavam só como amigas, era só numa de amizade, mas não era. Okay. Eu era tão desconfortável com a minha aparência e desconfortável sexualmente, porque a atração é o que manda aqui, a atração sexual é a base disto tudo, é o que inicia. Eu era tão desconfortável com isso, que eu reprimia, eu negava, eu não conseguia aceitar. Não, a rapariga que era é isto comigo assim, assim, pode ser namoro. Eu não conseguia lidar com isso. Isso não era uma realidade para ti. Eu sabotava essas situações. Não foram muitas, mas foram algumas e foram bem claras. Quando eu mudei, eu olhei para trás. Ah, ela fez aquilo porque ela gostava de mim como rapaz. Não era só como amigo, era por ser rapaz. E lá estava o Pedro a correr atrás. Vamos voltar atrás rápido. Não deu. Lá está. Tem que se largar o passado. Ok, agora, a partir de agora vamos fazer as coisas como deve ser. É isso que me importa. Já estamos com bastante tempo de conversa e, portanto, embrulhando aqui um bocadinho esta conversa e pensando agora no Pedro, portanto, tivemos a explorar um bocadinho o Pedro do passado e todo o passado que vocês podem ver e que se podem identificar e, portanto, todos podem ser o Pedro nesta história e identificar-se de mais uma maneira ou de outra e identificarem que há coisas que nós podemos fazer efetivamente para mudar. E eu reconheço isso porque vejo, vocês não veem e não conhecem, mas eu vejo o Pedro à minha frente e vejo a mudança que isso provocou. Portanto, não é preciso acreditar no que ele escreveu ou acreditar sequer no que ele disse agora. Basta vocês, depois de uma certa prática e de um certo tempo, na vossa vida olharem para trás e perceberem quem eu era e quem eu sou. Uhum. Isto não tem nada a ver com... Fé que isto, vou fazer isto vai vamos, senhor, isto vai dar certo. Não. Isto resulta na prática e há... Ou é prática ou não existe. Isto para mim. Há muitas pessoas por todo o mundo, quer dizer, com histórias registadas de usarem estes princípios e tiveram alterações positivas. Umas numas áreas, outras noutras, é conforme o interesse e o sofrimento da pessoa. E agora existe, o Pedro do presente, tu como és agora, portanto, tens uma vida, tens a vida que queres, escolheste os teus amigos, portanto, também houve uma parte, já não vai poder falar tudo, né? Houve uma parte em que tu também fizeste essa escolha, também é preciso, portanto, rodear-se de condições para evoluir, não é uma coisa só de um guerreiro solitário, é muito solitário, um trabalho muito solitário, mas também tem que haver alguma rede de suporte e depois tu começas também a atrair essas pessoas com esse nível de energia. Quando tu mudas, a tua vida muda lentamente contigo. Certo. É, parece magia, é engraçado, mas não é magia nenhuma, é porque como nós somos agora, repelimos certos tipos de pessoas que não têm nada a ver connosco, isso é normal, não há ligação, não há compatibilidade. E ainda bem porque há umas que foi difícil, uma desgraça e não interessa. Sim, não, simplesmente não combinam contigo, portanto, não faziam sentido estar ali. A companhia delas seria desagradável, portanto ninguém perde com isso. A questão aqui é que, vamos resumir isto tudo como felicidade. Sim. Seja qual for o que a pessoa pensa que é felicidade para si, é sempre duas coisas, criação e seleção. A criação é aquilo que nós vamos fazer para chegar a algo. Seja ter morada, ter um emprego melhor, fazer mais dinheiro, ter uma vida social mais estimulante, ter melhores amigos. Seja o que for. A seleção é eliminarmos aquilo que não está alinhado com o que nos interessa. Seja locais, atividades ou pessoas ou outras coisas. Eu falo muito de filmes e música no Cool Vibes, por exemplo. Okay. E é ver-nos livres daquilo que é negativo, resumindo. E apenas rodear-nos e consumirmos e lermos e ouvirmos aquilo que é possível. E cada vez mais fazer isso, cada vez mais. Tornar-se um hábito automático no dia-a-dia. Ok. Portanto, o que nós podemos também, para concluir esta conversa, com muita pena minha, que ficava aqui mais 9 horas a conversar, já passaram 9. E vais ficar. E vais ficar. Tu é que achas que vais parar? Não, Pedro, não. Bom, mas o Pedro, ficaria aqui muito mais tempo a explicar-vos tudo isto. Sim, há muita coisa para mas falar. Isso não é justo, porque eu gosto que vocês trabalhem. Portanto, vocês vão ter que ir pesquisar. Vocês vão fazer a mesma coisa que o Pedro fez, que disse, to get a new Ferrari. to get a Ferrari girlfriend. Exatamente, é isso. No fundo é o que nós queremos, é uma rapariga com os cavalos todos que nós queremos, que faz as curvas como nós queremos e que para quando tem que parar e não está ali com cenas. Exato. E não lhe falta o óleo e não sei o que. Bom, mas, tirando a brincadeira, acho que ficou aqui uma levantada ponta do véu. Obviamente o objetivo da conversa era só ser interessante e divertida, que espero que tenha sido. Mas, e sobretudo, também quero fazer esta referência e vou-te pedir que digas... Para os nossos ouvintes, esta rádio é muito forte também no Brasil, temos uma comunidade muito grande, portanto estamos unidos pela língua, portanto vai ser mais fácil também eles pesquisarem. Portanto, o teu blog fica em... Ok, o blog é coolvibesblog.blogspot.com. Portanto, muito fácil, coolvibesblog.blogspot.com. Exato. E através do blog descobre-se logo o canal do YouTube, é simples. Ok. Portanto, se vocês forem coolvibesblog.blogspot.com, vão encontrar diversos posts com diversos títulos, diversos temas. Escolham um. Foi o que eu fiz, muito sinceramente. Pois. Escolham um que vos interesse mais. Começam por ali, porque depois vão descobrir que o Pedro tem textos enormes sobre... toda uma série de coisas, e se tu estás mesmo interessado, aquilo vai ser como mergulhar no Senhor dos Anéis ou no Game of Thrones, e tu pimba, pimba, pimba, e querias era que ele fizesse ainda mais, ainda mais, ainda mais. Portanto, e depois podem fazer uma coisa boa, que é enviarem perguntas ao Pedro, dizerem que o ouviram aqui no Imaginário 21 e que queriam esclarecer esta ou aquela dúvida. E vamos deixar já um disclaimer: não vale a pena, se não estás interessado. Não vale a pena fazeres a pergunta. Não faças. Não vale a pena porque não é por aí. Para quem está interessado, vão a coolvibesblog.blogspot.com, E se quiserem podem mandar e-mails para imaginarium21@antenaweb.info, deixar comentários na página do programa, que é antenaweb.info/imaginarium21. Portanto, tem uma série de maneiras de comunicar, mas sobretudo queria deixar a hipótese de irem ao blog do Pedro e poderem falar diretamente com ele. Portanto, não há nada melhor, melhor só isto que eu estou a fazer, que é cara a cara, mas a seguir a isso não há nada melhor que fazer uma pergunta ao Pedro, se tiverem alguma dúvida. Só esclarecer uma coisa, a maneira de me contactarem é só dar por comentário. Ok. Vê-se o post no blog, nem no YouTube não dá para me contactar. Pronto. É só no blog. Sim. Os comentários estão desativados no. Estão. Número 1, não tenho tempo. Seria demasiadas pessoas, eu não tenho tempo. E depois também não tenho paciência porque muitos comentários são idiotas. Pronto. As pessoas não estão realmente interessadas, pessoas a mandar abaixo. Certo. Eu já passei por isso durante muitos anos, portanto, há 10 anos que eu faço o Cool Vibes. Okay. E a maior parte desses anos, 6, 7 anos talvez, havia um e-mail pessoal, dava para comentar no YouTube. Portanto, chegando ao blog, lê-se o post e escreve-se um comentário no post. E o que eu costumo fazer é, ou respondo por comentário, depende da natureza da pergunta. Há respostas mais breves, respondo por comentário. Há outras que é melhor para um texto, respondo à pergunta escrevendo um texto e ponho no blog. Okay. Ou outras que é fazer um áudio. Às vezes junto várias perguntas no áudio, outras vezes não. Okay. É só uma. Okay. Faço um áudio que vai para o YouTube, que está também sempre no blog. Tudo que põe no YouTube está também no blog. Boa. Então pronto, é muito, muito fácil, como vocês podem ver. Se alguém interessado a ouvir esta conversa, alguém interessado neste tema, eu só posso afiançar uma coisa, que é... O Pedro é boa gente, é gente boa, é gente de confiança... E vocês não precisam que eu vos diga isto, porque vocês vão, se forem lá, vão ver que é verdade. E depois o resto é uma evolução que é vossa, é um ganho que é vosso. Não estamos aqui a vender CDs. Portanto, é um ganho que é vosso, vocês vão ficar melhores, mesmo que seja só a ler, sem fazer pergunta nenhuma. Vocês não querem fazer perguntas, vão ler sobre os assuntos, descubram, é isso que é importante. Vou agradecer ao Pedro, obrigado por esta conversa, é sempre muito fixe. Obrigado por teres convidado. Ora é essa. E muitas felicidades aqui para o teu programa. Obrigado, obrigado. Nada. Nós vamos continuar a conversa, mas vocês já não vão ouvir, também já não interessa. E obrigado a quem estiver a ouvir também. Muito obrigado a todos. Nós vamos ficar então com mais um bloco de músicas e nós vemos-nos para a semana no próximo Imaginário 21. Até lá. Fui. Shots rang out, but there's no gun. Still you hurt on everyone. In the depths of you, there's sparks of good. You're not even trying. You feel the knife in your gut. You're so scared of what you want. Bite your lip and hold your tongue. What are you hiding? Hiding. We got tired of your charms and tired of your false alarms. You're just a book that never turns its page. You can stand on the air shouting out that you're ready to change. Ready to change. You can say Stumbling on the corner, about to catch the last train home. I'll have to jump the barriers. So can you spare a penny for my thoughts? I've been praised upon the pavements. Passers by don't pay much. Chased away by neighbors. Seen things you couldn't make up. If the streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you. I can tell you what it feels like to lose your home on a cold night. Can you see the blood in my red eyes? Have another talk, we'll forget life. So come and fly away with me to a place where we could be anyone we wanna be. And we can bottle up our fear through a taste so sweet. Knock us off our feet and more. Burn our troubles, inhale them all. Paint our future on a fractured wall. So come and fly away with me to a place where we can be anyone we wanna be. Still in the station when I wake up, I miss the last train home. Jump back over the barriers. No one's got a penny for my flaws. I'm asleep upon the pavement. Passers by don't say much. Tutted up by strangers. Dreamt things you'd never dream of. If these streets could talk, they'd tell a story or two. I'll paint a picture for you. I can tell you what it feels like to lose something you love on a cold night. As the cars roll by under the street light, there's only one way I can forget life. So come and fly away with me to a place where we could be anyone we wanna be. And we can bottle up our fear, brew a taste so sweet. Knock us off our feet and more. Burn our troubles, inhale them all. Paint our future on a fractured wall. So come and fly away with me to a place where we can be anyone we wanna be. These streets I'm walking, they started talking.